o nosso bonde, sempre cantando, levando adiante, adquire um futuro brilhante. Ela se amarra na nossa pegada, com meu som ela tá encantada, o poder de brincar com as palavras. Eu sou um simples menino sonhador, que desde pequeno batalhou e com fé hoje virou cantor. E assim nós vai levando a vida, do meu lado só com as mais lindas, tem as santas e as pervertidas. Ai meu Deus do céu, melodias levo no papel, e a vitória com sabor de mel, bem doce como uva. Vai embarcar na esportiva, vem dar um rolê com nós, sente a vibe positiva e o poder da minha voz. Quando você avistou o nosso bonde, sempre cantando e levando adiante, adquire um futuro brilhante. Ela se amarra na nossa pegada, com o meu som ela tá encantada, com o poder de brincar com as palavras. Eu sou um simples menino sonhador, que desde pequeno batalhou e com fé hoje virou cantor. E assim vou levando a vida, do meu lado só com as bandidas, quem é santa e as pervertidas. Ai meu Deus do céu, melodias levo no papel, e a vitória com sabor de mel, bem doce como uva. Vai embarcar na esportiva, vem dar um rolê com nós dois, sente a vibe positiva e o poder da minha voz. Vai embarcar na esportiva, vem dar um rolê com nós, sente a vibe positiva e o poder da minha voz. Estampado no peito, triste aonde é, montado na grana, poder e na fama. Fala pra mim com a mulher que não quer, traz minha taça com chão do novinha, porque hoje a noite é sem limite, na condição e na ostentação. É por isso eu te faço...